Amarelo para o Chiquinho, e agora o Internacional tem uma falta para cobrar lá pela ponta direita pelo Luiz Carlos Vinck. O Internacional se adianta, Vinck levantou alta para o Dinei, ela passou de peixinho, vai entrando e é gol! Argel! Gol desse garoto de raça! Levanta a camisa, sobe na mureta diante da torcida. Raçudo! O cara não se entrega nunca! Ele é muito macho!